Alô? Controle São Paulo, boa noite, é o 4124 da Varig. Varig 4124, prossiga. O 4124 tracionado em 4215 no transponder, está final baixado e travado em Guarulhos, senhor. Negativo, Varig 4124, suba curva direita para a 180 e deixe seu recado após o bip. 170, senhor, negativo, impossível. Varig 4124 está com combustível no limite, está precisando do pouso, senhor autoriza? Negativo, Varig, dá presente para a 180, suba para 250 e deixe seu recado após o bip. O controle São Paulo, mas que diabo de recado é esse que eu tenho que deixar? Eu preciso pousar essa porra aqui, assim não é possível.